Este tempo vão, esta vida escassa, para todos passa, só para mim não. Os dias se vão sem ver este dia. Quando vos veria, vedesta mudança, se está bem perdida, em tão curta vida, tão longa esperança, se este bem se alcança, tudo sofreria. Saudosa dor, eu bem vos entendo, mas não me defendo, porque ofendo amor. Se fosseis maior, em maior valia, estimaria.